Casa do rei, um amor não correspondido, a mim molhava seu coração ferido. Tamara formosa em seu mundo de paz, mas a sombra do mal se aproximava mais. Ó Senhor, ouve o clamor de uma alma que anseia por amor. Em meio à dor, não me deixe só, pois em ti, Senhor, eu confio, eu vou. Cai a cinza sobre a cabeça, o lamento ecoa na floresta, quebra o silêncio da opressão, restaura em mim a tua canção. Justiça do céu é o que eu tanto canto. Absalão, o irmão, viu a tristeza, o coração ardendo em defesa. Mas o tempo não cura a injustiça. A vingança se ergue, mas não traz delícia. Ó Senhor, ouve o clamor de uma alma que anseia por amor. Em meio à dor, não me deixe só, pois em ti, Senhor. Tanto canto. Quando a tristeza tentar me calar, eu levantarei a voz para louvar. No meio da luta eu encontrarei a força que em ti, Senhor, eu sei. Cai a cinza sobre a cabeça, do céu é o que eu tanto canto. Ó Senhor, levanta os caídos, transforma em vida os corações feridos. Tamara,